Quantas vezes blindei, quantas caixas de rojão soltei, comemorando os inimigos que eu mesmo matei. Com 16 já tava no educandário, fazendo cursinho pra faculdade do crime, é claro. O sol gemado, infância destruída, eu só conhecia a parte macabra da vida. Eu vi o inferno de perto, pode acreditar, afogamento, espancamento, sofri na mão dos polícia. Cabeça erguida, no X fui bem recebido, perdi a batalha, mas a guerra tava só no início. Rebelião, fogo no colchão, cadeia de ponta cabeça e nós com os estoque na mão. Fazendo os educador de escudo, com medo da polícia invadir, matar todo mundo. Mesmo no inferno eu lembrava de Deus, irmão. Quando cantou a minha, eu tava com o joelho no chão. Lembro até hoje como se fosse ontem. Eu, Thiago, Wilson, plantão toda noite, das 9 até as 3, ó. Pistola e revólver, se o cuzão do rival atacar, engole às 15:09. Sobrou pra nós ser catador de lotérica, caso arma de brinquedo deixa bactérica. Fique clevinho, lembrei de nós na cela sem adianto. A noite cai, restou pagar um valete na jega. Quantos velório, meu peito doeu vendo um caixão com flores. Carai, podia ser meu, só que não. Deus preferiu absolver o réu mesmo depois da cena de vingança, saída pra Cascavel. Senhor, só tu é digno, de honra e louvor, devo a ti até o ar que respira. Então glória, Senhor, que antes do disparo resgatou. Ontem bandido, hoje pai de família, trabalhador. Um caminho inteiro de maldade e rancor, só tinha dó da minha mãe, que no fim sentiria dor. Eu vou que vou enquanto tiver bala, tiro. Pra mídia um assassino lapidando meu próprio destino. Mais cruel já visto o temor da Babilônia. O monstro com ódio no sangue eu fiz justo a vida louca. Sem alma eu andei na calada, armado e tenso, meu próprio inimigo. E eu mirava em meu próprio espelho. Hoje não teve jeito, a morte me parou mais cedo. Vários homicídios nas costas impus respeito. Não tinha medo, o crime cobra desse jeito. Fiz várias mães chorar, fazer o que se é assim mesmo. No gueto sempre trombava cara a cara, irmão de fidado, que um dia eu meti bala, a mente tá pesada. Eu vou parar, mas não consigo. Quanto mais eu mato, mais eu faço inimigo, tipo castigo. O meu fim já tava previsto, morrer que nem um dia eu matei, era o destino imprevisível. No crime o ódio e as treta, o demônio em pessoa com as 380. Não tinha medo, virava cruz dentro do inferno. O diabo era um anjo, quando me via por perto, eu tô esperto. Ou tanto quanto acreditava, com a quadrada destravada, enquanto o Lucifer dava risada. Queria ver de novo os meus manos lá do lado, sem ter caixão lacrado e chacina no noticiário. Deixaram claro, o sistema é guilhotina. Tamparam nossas bocas, vendaram nossas vistas, escondido da família, seu filho na festa funk, cheirando cocaína, se degradando aos montes. Vários ignorantes, arrastado na moda, faz o que a mídia gosta, se enforca na própria corda. O que me incomoda é saber que o próprio Brasil não admite que vivemos em guerra civil. Tiros de fuzil que assusta os farda marrom, que os pau no cu do choque não me trombe na missão.